Mortal do La Rocha. Esse é sucesso, hein? Quem sabe canta comigo, vai. Se a moça do café não demorasse tanto pra me dar o troco, se eu não tivesse discutido na calçada com aquele cara louco, e olha que eu nem sou de roubo. Se eu não tivesse atravessado aquela hora no sinal vermelho, se eu não parasse bem na hora do almoço pra cortar o cabelo, e olha que eu nem sou vaidoso. Eu não teria te encontrado, não teria me apaixonado, mas aconteceu, foi mais forte que eu e você. Aí agora, quando é pra acontecer, tem dia, lugar e tem hora. Botão, paredão, tamo junto, hein? Ei, Chores! Um abraço aí, galera de Serrinha. Se eu não tivesse atravessado aquela hora no sinal vermelho, cortar o cabelo, pior que eu não sou vaidoso. Eu não teria te encontrado, não teria me apaixonado, mas aconteceu, foi mais forte que eu e você. É que eu faça um café, sua, aqui mesmo na rua, era pra ser agora, quando é pra acontecer, tem dia, lugar e tem hora. E quer que eu faça um café, ou faça minha vida, se encaixar na sua, quando é pra acontecer, tem dia, lugar e tem hora. Léo Ferreira da Academia Fit Life. Ei!